É isso aí. E aí, estamos mais uma vez na área para alertar a todos contra um grande perigo que cerca a nossa sociedade. O vírus do ódio, o vírus dos políticos filhos da puta. E pode crer que se aproxima mais uma eleição. E eles vêm com mentiras e promessas, mesmo enganação. Eles vêm na periferia, eles falam democracia, mas te obrigam a votar, isso é contradição, demagogia. Eles vêm na sua casa, apertam sua mão. Não esqueça de mim no dia da eleição. Eles são eleitos pelo voto popular, e depois nem perto deles você poderá chegar. Filho da puta, ele sumiu. Só te iludiu, você votou e elegeu. Filho da puta, só te fudeu. Você rouba um pão e vai para a prisão. Não é ladrão, tem profissão, mas sem trampo sua única opção. Enquanto eles podem tudo até matar, eles têm grana, costa quente, imunidade parlamentar, banquetes luxuosos, escutem a situação. Do menor abandonado, da pobreza e da corrupção. Eles recebem um salário que é de milionário, e o operário miserável tirado para otário. Eles viajam e conhecem todo mundo. Foda-se, porque é nós que pagamos tudo. E a multidão aplaude e balança as bandeiras. Filho da puta, só sorri. É a mesma besteira. As crianças são beijadas, acariciadas, e depois são desprezadas, atiradas, abandonadas, atiradas pelas ruas sem merenda escolar, por causa de uma verba que ninguém quer liberar. E as crianças continuam sendo nossas. Então pare para pensar. Pior que está, não vai mais ficar com tudo que é puro. Eles querem matar, pá. Filho da puta que nunca trabalha, só trancado na sua sala comendo a secretária. Desvia a verba daqui e dali, tem conta na Suíça, e milhões de desaparece sem nenhuma pista. O político não parece ser humano. Matou milhões de pessoas, só pilantragem por baixo do pano. Que merda, porra do caralho, é só dinheiro. Vendem brasileiros por merrecas para o estrangeiro, e o estrangeiro manda grana pra bancar campanhas milionárias e depois vem cobrar o lucro do capital que foi investido. Retorno é garantido, e os brasileiros estão mais fudidos. Manifestos e protestos logo depois de uma eleição. É normal, só foi enganação, alienação. Usou de muita persuasão, confisco demissão. Não passa de um ladrão, nosso povo ignorante, sem direito à educação. A cultura temos acesso é televisão. Poucos controlam os meios de comunicação, poucos controlam os meios de produção. Enquanto eles continuam a nos enganar, nós aqui embaixo não fizemos nada pra mudar. Embriagados, viciados, vamos nos destruindo. As torcidas organizadas estão se destruindo. Você vai curtir um baile e só ouve tiro, e pouco a pouco nossa comunidade vai se destruindo. Porque o que querem eles? Nós nos matamos cada vez mais ignorantes. Mostramos que estamos ficando agora. Não me diga que você não quer saber. Não entende, não quer entender. Se orgulha em dizer que não gosta de política. Não seja otário de decisões políticas que depende do seu salário. Você não sabe preço de nada, é um alienado. Você é culpado. Daí que nasce o menor abandonado, o marginal, a prostituta, o político corrupto, filho da puta.